faz sonhar. E me faz sonhar. E me faz dizer. Isso me interessa. Me interessa. Isso me faz sonhar. E me faz dizer. Cidade, a vontade se escoa numa Guanabara elétrica de preguiça. Tudo é descontroladamente lindo como um gol acidental. Tão suicida, essa esquisita forma invertida de felicidade. E a gente continua comemorando coisa alguma sempre. A sorrir e me faz sonhar e me faz dizer me interessa isso me faz sonhar isso me faz dizer me interessa sonhos de felicidade continua atropelando a paisagem que chove na lagoa coroando tudo que se espera. Independente do sol, Ipanema no ar me faz sonhar com qualquer tipo de beleza, principalmente com aquela que a gente necessita e deseja inventar. E me faz sonhar, e me faz dizer: isso me interessa, me interessa. E me faz sonhar, me faz dizer, me interessa, me interessa. Carnaval.